Uma nova vida, nova vida. Novo homem, novo homem, novo homem, novo homem. WG, WG, WG. Toda glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Agora eu sei, vou muito bem, me segue, vem, levanta a mão. Grite alto, segue o refrão. Solta a voz e cante pra Jesus. Cante, cante, cante só pra Jesus. Pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus. Agora eu sei, vou muito bem, me segue, vem, levanta a mão. Grite alto, segue o refrão. Solta a voz e cante pra Jesus. Cante, cante, cante só pra Jesus. Pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus. Há muito tempo eu falava só parada errada. Era só festa, eu me metia numas fita paia. Só escrevia baboseira, nunca foi segredo. Mas eu tô livre e com Cristo eu vou pagar o preço. Por tudo que fiz, por tudo que falei, eu vou pagar dobrado. Agora em tudo que escrevo, o nome de Cristo sempre vai ter seu espaço. Chapa o coco, nunca mais, agora eu enxerguei. Que não preciso da bebida, eu renunciei. Tudo que é mal, que prejudica minha vida. Vou ser exemplo pra todos, o herói da minha filha. Que se espelha em quem é o mais forte da casa. Mostra valores pra ajudar na sua caminhada. Não foi à toa que recebi esse dom. Não foi à toa que aprendi a produzir meu som. Vou continuar fazendo apologia que sempre seduz. Mas não ao crime, e sim ao nome de Jesus. Agora eu sei, vou muito bem, me segue, vem, levanta a mão. Grite alto, segue o refrão, solta a voz e cante pra Jesus. Cante, cante, cante só pra Jesus. Pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus. Agora eu sei, vou muito bem, me segue, vem, levanta a mão. Grite alto, segue o refrão, solta a voz e cante pra Jesus. Cante, cante, cante só pra Jesus. Pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus. Levanta a voz e dá um grito pra Jesus. Levanta a voz e dá um grito pra Jesus. Levanta a voz e dá um grito pra Jesus. Levanta a voz e dá um grito pra Jesus. Agora eu sei, vou muito bem, me segue, vem, levanta a mão. É um risco, digo, já caminhei sem Cristo. Vou te falar que eu era um homem sem alma. Eu renasci, agora eu tenho a vida salva. E lá na rua era muito cabuloso pra mim. Perdi as contas de quantos moleques tiveram fim. Quantas pessoas com minha música influenciei. Mas eu mudei, do livro mais lido eu sigo a lei. Sigo em frente, eu não quero cair mais nas promessas que sempre o diabo faz. Sempre pelo amor de Jesus Cristo meu Senhor. Seja onde for, pra ele é todo meu louvor. Agora eu sei, vou muito bem, me segue, vem, levanta a mão. Grite alto, segue o refrão, solta a voz e cante pra Jesus. Cante, cante, cante